O Japão não para de nos surpreender com os seus avanços tecnológicos. Agora. Isso é verdade, amigo. Caramba, assustaste-me. Assustaste-me, acho que assustaste toda a gente que está lá do outro lado deste CD. Bom, mas o Japão de facto não para de nos surpreender com os seus avanços tecnológicos. Agora chegam notícias da máquina de lavar gente. Todos nós já tínhamos uma máquina de lavar roupa em casa, agora os japoneses propõem a máquina de lavar gente. Ou seja, a gente só tem de entrar lá dentro como um par de cuecas velhas, que é no fundo aquilo que todos nós acabamos por vir a ser um dia. Uhum. Um simples par de cuecas velhas. Todos. Um par de cuecas velhas. Todos. Uhum. Embora possivelmente nem todos os que me ouvem possam concordar com este ponto de vista e estão no seu direito. Dizia eu que a gente só tem de entrar na máquina de lavar e ela faz tudo. Convém fazer aqui a ressalva, ao contrário das cuecas velhas, não temos de andar aos trambolhões dentro de um tambor da máquina, não. Oh, então, mas isso é que era a parte melhor. Isso é que era a parte boa. Ficamos paradinhos e levamos com os repuxos que saem de todo lado. A máquina começou por ser idealizada. Mas não é saindo do outro lado, é isso, e entram em todo lado. Claro, claro que sim. Mas qual é a pressão disso? Isso é, acho que é muito. É muito não, é e tipo, sobretudo faz impressão. É tipo aquela pressão que se usa para limpar os edifícios sujos. Se tu tiveres faz impressão, se tu tiveres índice. Lembra que utilizaram esse sistema para limpar os Jerónimos, imagina. É verdade. Ouviste esta magnífica piada, Ribeiro? Qual é que foi? Diz lá outra vez. Diz. Faz impressão se tu tiveres índice. Se tiveres alto, faz alta pressão. Com certeza, vamos avançar. Ora bem, sim, só temos então que estar parados. O amigo ouvinte deu dinheiro por isto. Só temos que estar parados, não, deu dinheiro pelo livro, isto é grátis. Bom, isto é grátis, portanto não se queixe. Só temos que estar de facto parados dentro da máquina e levar com os repuxos que saem de todo o lado. A máquina começou por ser idealizada para as pessoas idosas e com dificuldade em tomar banho sozinhas, mas agora não há salão de beleza que não tenha uma destas máquinas de lavar e toda a gente quer experimentar. De maneiras que a pessoa entra para dentro da máquina e fica só com a cabeça de fora. A cabeça é lavada à parte, o resto do corpo fica dentro da máquina e é submetido a toda a espécie de sensações extremamente gostosas. E só dá para um de cada vez? Só dá para um de cada vez. Mas pouco maluca és. Não, mas então, maluca. Luz podes tomar... Maluca! Também. É.